as mais perdidas. CYB300, Rádio Comunitária, a voz do povo. 87 FM. Rua Coronel Antônio Vicente, segundo andar, centro. Da Conte. Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Timbaúba. Timbaúba, Pernambuco. Direto de Timbaúba pro mundo todo, ouvir. Estamos por aqui, hein? O programa As Mais Perdidas, fazendo a viagem no tempo junto de você. Tô esperando tua participação lá pelo WhatsApp 986834884. E continua valendo a promoção, hein? Você que tá ligado na gente, última cesta básica da promoção do Pedrosa tá saindo hoje, então se liga.